louca no céu da boca. No fim de festa, minha lira não chora, não, não toca, não, e o coração reclama uma paixão sincera. Não sei mais por que razão eu ando assim desvairada. Deus a núquia segura minha loucura, a luz da lua ainda é cedo. Mostrar sem medo minha pena, minha dor, meu sentimento aluado. Cedo não dorme, não, não sonha, não, te quero ver e quero te mostrar sem medo minha pena, minha dor.